Linha de Frente. E a semana que termina hoje marcou o acirramento da campanha eleitoral em Foz do Iguaçu. Pois é, um acirramento, inclusive, com temas políticos na pauta da imprensa, né? Com o jornal Gazeta Diário publicando uma série de matérias críticas aos interinos da Prefeitura e da Câmara Municipal e recebendo em troca, né, nota oficial de repúdio, críticas ferozes em entrevista coletiva, enfim, você possivelmente acompanhou e viu que a chapa realmente esquentou. No caso específico da Câmara Municipal, o questionamento do jornal foi em relação à falta de atualização do portal da transparência, que estava sem dados novos desde janeiro e não contava com informações importantes, como é o caso, por exemplo, né, de quem são os assessores nomeados nos gabinetes. Bom, o presidente interino Rogério Quadros não gostou. A Câmara emitiu um comunicado questionando, o jornal retrucou fazendo denúncia contra o presidente, enfim, mas a verdade é a seguinte, e que fique como aprendizado para os vereadores que estão chegando agora, né? Se o portal da transparência estivesse devidamente atualizado desde o início, essa polêmica específica sequer teria surgido, ponto. Se você está na vida pública, ainda mais num momento delicado como o atual, né? É preciso andar completamente na linha, porque do contrário, uma margenzinha que você der pode virar aí um canal inteiro, um rio inteiro de questionamentos. Já no caso da prefeitura, o enfoque da matéria de fato deu margem para dúvidas, né? Citando na chamada que a prefeita interina manteve a mesma quantidade de cargos comissionados do governo Reni Pereira no organograma da prefeitura, né? Mas esclarecendo na sequência que, no total, né, desses quase 300 cargos comissionados, menos de 100 estavam efetivamente ocupados. Enfim, a prefeita respondeu, o jornal retrucou, não vi ainda a edição de hoje, mas é bem provável, né, que hoje também tenha um novo capítulo dessa pendenga. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né, porque seja na política, na imprensa, nas redes sociais, nas rodas de conversa, onde for, procure ouvir os dois lados, mesmo que um dos lados aparentemente não tenha razão, né? Ouça, analise, pondere, faça disso um hábito e perceba de imediato os benefícios que isso trará para a sua vida, né? Reduzindo, por exemplo, a quantidade de decisões intempestivas e fazendo até mesmo, né, com que mais pessoas respeitem e ouçam ou leiam o que você tem a dizer. E com relação às autoridades eleitas, ou seja, né, as pessoas por nós designadas para a gestão do patrimônio público, do patrimônio que é de todos nós, ó, cobre. Cobre, porque não há nada como um olhar vigilante para garantir que determinadas posturas, que são as que se esperam, né, sejam efetivamente adotadas. Fronte Transamérica, até meio-dia.